A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, é com muita gratidão ao Senhor que nós vamos iniciar mais uma meditação sobre a palavra do Senhor, buscando a nossa edificação. Esse WhatsApp nasceu como um instrumento para dar notícias acerca da minha saúde, depois da saúde da pastora Margarete. Com relação a isso, nós estamos bem instalados já em Entre Folhas, Minas Gerais, estamos tranquilos e aguardando um período de 15 dias para depois podermos ir andar. Caminhar na rua normalmente, segundo a orientação que tivemos, e depois então desses 15 dias, que se encerrará no próximo domingo, é que eu darei encaminhamento para verificar a questão do transplante e também a pastora, a sua fisioterapia, continuidade da sua fisioterapia. Dito isto, vamos então para o capítulo 6 do livro de Gênesis. Vou seguir a mesma metodologia com um preâmbulo da BKJA, depois um comentário do meu livro Houve Luz. Se alguém tiver interesse, é só entrar em contato, nós podemos remetê-lo a você e uma conclusão. Fica como sua tarefa a leitura do capítulo que é muito importante para a nossa vida cristã, porque fala sobre a aliança de Deus com Noé. O capítulo 6 tem algumas características peculiares. Teólogos e biblistas, estudiosos e piedosos de todos os tempos se dividem acerca da melhor definição para as expressões filhos de Deus e filhas dos homens, nos originais hebraicos, nesse contexto. A mais antiga definição defende que os filhos de Deus eram anjos decaídos, como nos textos de Jó, capítulo 1, verso 6 e capítulo 2, verso 1, ou ainda no, na Epístola de Judas, versículo 6 e 7. Outros pensadores acreditam que os termos se refiram mais propriamente aos homens piedosos da época, quando começaram a ser chamados de filhos de Deus, em contraste às filhas dos homens, mulheres pagãs, incrédulas, muitas da linhagem ímpia de Caim. Eu acompanho este segundo grupo e considero a ideia de que filhos de Deus eram anjos um pouco ou bastante mitológica. Então, meu pensamento é que se trata, acredito que seja mais plausível que se trate de homens que eram piedosos, filhos de Deus, e mulheres que não eram piedosas e eram pecadoras. Eram mulheres pagãs, descendentes de Caim. Nesse sentido, os versículos 1 e 2 estariam falando de casamentos mistos entre seteístas, descendentes de Sete, com caimitas, descendentes de Caim, quando teria ocorrido uma junção das duas linhagens. E uma hipótese também plausível que os filhos de Deus seja o início do tradicional costume oriental de se associar às personalidades da realeza aos deuses. Isso também tem algum respaldo historiográfico, que, com sua costumeira arrogância, associar personalidades da realeza aos deuses, uma demonstração da costumeira arrogância e vaidade que agravavam o estilo de vida corrupto das realezas do período, no caso aqui de Lameque, fundando os primeiros haréns monárquicos. A expressão original hebraica, transliterada por nefilins, significa caídos ou depravados. Eram pessoas de avantajado porte e grande força física que emprestavam suas habilidades bélicas aos monarcas da época. Aos olhos dos povos, eram os heróis da antiguidade. Entretanto, aos olhos de Deus, eram ímpios, violentos, perversos e, portanto, pecadores caídos, prontos para a destruição que se avizinhava, assim como nos dias de hoje, como nos mostra Mateus capítulo 24. A expressão original hebraica, aqui traduzida por arrependimento, deve ser observada como um recurso antropomórfico, a fim de comunicar, especialmente por meio de linguagem escrita, a terrível e profunda tristeza que invadiu o íntimo de Deus ao observar o ser humano, sua obra-prima, enlameando-se no pecado, como mostra Efésios, capítulo 4, versículo 30. Antropomorfia, irmãos e irmãs, é quando nós atribuímos a Deus características, sentimentos e peculiaridades da vida humana à Trindade Celeste, ou, quando você não é cristão, a outra divindade. O termo hebraico original arca, como traduzido aqui, é usado em outra parte das Escrituras somente para descrever o cesto onde Moisés foi colocado quando bebê e que salvou sua vida. Assim como Noé, a mãe de Moisés, também tomou todos os cuidados para impermeabilizar o cesto que conduziria seu filho pelas águas do Nilo, rumo à sua preservação de vida, à sua salvação. Dando continuidade aqui ao preâmbulo, nós temos uma última observação. Noé só compreenderia o amplo significado da aliança que Deus estabelecera com ele depois que as águas do dilúvio baixaram e surgiu a nova terra seca. Capítulo 9, 8 a 17. Permitindo o Senhor, nós vamos estudar essa primeira história de salvação e juízo de Deus sobre a humanidade e a terra. Demonstra a maneira como o Senhor vem buscando, ao longo da história, redimir o homem caído, sem neutralizar sua capacidade de escolha e livre-arbítrio. Desde o Éden, Deus chama seus filhos para estar com ele e se alegrarem juntos, assim como ocorre na Trindade. Mateus capítulo 3, versos 16 e 17. A salvação de Noé e sua família é uma grande ilustração acerca do sentido do batismo. Você pode conferir na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, verso 20 e 21, em Hebreus, no capítulo 11, verso 7, e na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, verso 5. Encerrado esse preâmbulo, passo então ao comentário do livro Houve Luz e tenho como proposição este nos consolará. Noé é filho de Lameque, descendente de Enoque e Sete. O nome de Noé, irmãos e irmãs, significa este nos consolará. Isto realmente seria necessário, não só pelos trabalhos e fadigas, mas principalmente pelo pecado que se espalhou pela terra. Com o crescimento da população, percebe-se a multiplicação do pecado, ao ponto do Senhor dizer que retira o seu espírito para que o ser humano não viva muito, não ultrapassasse, naquele momento, 120 anos. O desígnio dos corações humanos se tornou pecaminoso. Então o Senhor se declara arrependido de ter criado o ser humano, como já disse, uma afirmação antropomórfica. Deus decidiu fazer a terra desaparecer, porém encontrou em Noé uma pessoa segundo o seu coração. O Senhor estava indignado com o pecado, e sempre fica indignado com o pecado e com o pecador. E toda a criação sofreu por causa daquele que tinha como incumbência zelar pelo planeta, zelar pela terra, o homem. Noé representa a linhagem humana que agrada o coração de Deus. Homens e mulheres que se mantêm em íntima comunhão com o Criador, desfrutando de sua gloriosa presença e de sua graça, do seu favor incondicional. Diz o texto que Noé era um homem justo e íntegro. A terra estava cheia de corrupção e violência, e Deus decidiu exterminar tudo o que havia sido contaminado com o mal. Neste caso, depois da aliança criacional com Adão, chamada Aliança Adâmica, agora surge a aliança noética no dilúvio. É bom que você vá gravando as alianças ao longo da Bíblia. Primeira aliança, aliança criacional, aliança adâmica ou edêmica, e a segunda aliança, aliança noética, para extermínio do mal, para a manutenção da vida na arca e continuidade da história do relacionamento entre Deus e toda a criação. Eu vou reforçar só essa afirmação para que você grave bem. Depois da aliança criacional com Adão, agora surge a aliança noética no dilúvio, para extermínio do mal, para manutenção da vida na arca, para a continuidade da história do relacionamento entre Deus e toda a criação. Com a arca de Noé, Deus preserva a espécie humana, animais e a continuidade da vida na terra. Isto é aliança noética. Noé e toda a sua família entram no que gosto de chamar de Arca da Preservação da Vida. A criação, atingida pelo pecado humano, também é levada para a arca a fim de ser preservada. O reino animal é incluído no plano da conservação, no plano da salvação. E certamente estarão contemplados no novo céu e na nova terra. Assim como na criação, agora na preservação da vida, Arca de Noé, os animais devem ser salvos para permanecerem dando beleza e equilíbrio ao planeta, ao mundo, ao cosmos. Vamos tomar cuidado com uma outra coisa que se chama antropocentrismo, ou seja, quando nós olhamos para a história como se só o ser humano existisse. E é por causa desse antropocentrismo que muitas vezes nós desconsideramos o cuidado com o planeta, aliás, com o universo. Noé obedeceu à ordem de Deus e por isso foi sacerdote da manutenção e continuidade do propósito eterno do Senhor. Em meio à corrupção humana e ao caos, Deus levanta um homem e uma família para serem instrumentos de salvação. A história das alianças, relacionamento e corrupção entre Deus e homem será sempre marcada pelos dois elementos: criação, redenção. Repito, criação, redenção. A aliança com Noé é continuidade das gerações que agradaram a Deus, e novidade na medida em que, com ele, a história é vista pela ótica do recomeço. Criação, redenção, continuidade, novidade, começo e recomeço, começo e novo começo. A vida é assim, repleta de momentos onde a pessoa, segundo a imagem de Deus, precisa criar um relacionamento com Deus ou dar continuidade a esse relacionamento, criar a novidade ou redimir, restaurar e, finalmente, começar e, sempre que necessário, recomeçar. Aqueles que estão em Deus não se deixam levar pelo mal e tornam-se agentes de construção de uma arca que mantém a vida humana e a vida animal. Estes homens e mulheres tornam-se também instrumentos de preservação das outras espécies que foram criadas por Deus. Dilúvio é o juízo de Deus sobre a terra. Arca é o lugar da preservação da vida, e Noé, o homem que se coloca à disposição de Deus para consolar, para salvar aqueles que não suportam o pecado, o mal sobre a terra. Concluindo esse breve comentário, passo para a conclusão e peço que você preste, como nas outras duas partes, bastante atenção. Meus irmãos, Noé significa ele nos consolará. E nessa conclusão e aplicação para nossas vidas, é impossível que nós não enxerguemos que isso nos remete à obra de Jesus na cruz do Calvário. É Ele quem nos dá o consolo eterno, é Ele quem nos dá a salvação eterna, é Ele quem nos consola na maior aflição que temos, o distanciamento de Deus, o distanciamento de nós mesmos, o distanciamento do próximo, o distanciamento da harmonia com a criação. Diante da multiplicação do pecado, o Senhor retira o seu espírito. Também é impossível deixar de lembrar um aspecto escatológico. Quando do arrebatamento da igreja, o Espírito Santo será retirado da terra. O Espírito Santo voltará para a presença do Pai e do Filho. É o Espírito Santo quem está agora atuando para nos convencer da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Espírito Santo, a terra ficará uma balbúrdia e sem um poder sobrenatural que convença as pessoas de que estão em pecado e que estão diante da perdição eterna. Então, o nome de Noé nos aponta para Jesus. A retirada do Espírito naquele momento, para que as pessoas não passassem de 120 anos, já aponta para a retirada do Espírito Santo no momento escatológico, quando a igreja for arrebatada e nós não tivermos mais o Espírito aqui na terra para convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Por isso precisamos aproveitar esse momento. Esse é o momento da graça, é a época da graça, é a época do Espírito Santo mover em nossos corações o convencimento de uma necessidade de comunhão com Deus. Por causa disso, somos remetidos a outro texto, a outro trecho, melhor dizendo, do capítulo. Deus se arrependeu de ter criado o ser humano e decidiu exterminar todo o mal. Obviamente, esse também é um trecho de fundo escatológico, porque a multiplicação do mal tem sido imensa, irmãos. A multiplicação da malignidade é imensa. A insensibilidade das pessoas, a crueldade, a maldade de toda espécie tem se multiplicado. Junto com o conhecimento que tem se multiplicado, como um sinal daquilo que há de acontecer no final dos tempos, tem se multiplicado também a maldade humana. E Deus está a ponto de o arrependimento total, aqui, como eu disse, uma forma de expressar dentro da característica humana, na verdade, o seguinte: Deus precisa pôr um ponto final à malignidade, e ele colocará esse ponto final. E ele decidiu já está escrito, que ele vai exterminar todo o mal. Então não haverá mais o mal no novo céu e na nova terra, e nós vamos adentrar pelos portais eternos e depois nós seremos os próprios participantes do portais eternos, celebrando e glorificando a Jesus, que vai entrar pelos portais eternos para receber honra e glória. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? É o Senhor, o nosso Deus. Irmãos, a aliança com Noé foi uma aliança firmada porque ele era um homem, segundo o texto, justo e íntegro. Justo e íntegro. A palavra integridade está ligada à inteireza, à verdade, à transparência. Como eu disse no início da narrativa, no primeiro capítulo, segundo capítulo, a nudez do nosso espírito, mas uma nudez que não tem vergonha. Por quê? Porque está em comunhão com Deus. A arca representa a preservação da vida. Noé é, no texto, o instrumento dessa preservação da vida, uma espécie de sacerdote da preservação da vida, embora ainda naquele período não houvesse a função sacerdotal. Eu estou aqui só aplicando um texto. Um conceito mais tardio, só para você entender, ele foi um instrumento da preservação da vida. Ele foi a pessoa que Deus escolheu para instrumentalizar a sua vontade, para operar a sua vontade. Ele foi o ministro do recomeço, nós devemos começar e recomeçar a trajetória da santidade. Se você já começou a trajetória da santidade, aleluia, caminhe nessa direção. Mas se você começou e por qualquer circunstância que eu desconheço, mas que você conhece, que Deus conhece, ou por algum fator que talvez você não saiba nem explicar exatamente, recomece a sua caminhada, a sua trajetória em direção à imagem e à semelhança de Jesus, a trajetória de santidade, a trajetória de comunhão com Deus. O dilúvio foi um juízo de Deus. Como diz a palavra do Senhor, o machado posto à raiz, o machado pronto para fazer o corte. Dilúvio é juízo de Deus. Noé, um instrumento do recomeço. Arca, o lugar da preservação da vida. É impossível deixar de observar que dilúvio, então, é um prenúncio do juízo final de Deus. De que Noé é um arquétipo, um tipo, um representante daquilo que Jesus viria fazer séculos e séculos mais tarde, porque Jesus é o recomeço para todos que pecaram. Quantos pecaram? Todos pecaram e foram separados da presença de Deus. Às vezes, quando eu falo destituídos da glória, há muitos irmãos que estão só começando, alguns ainda nem tomaram a decisão por Jesus. Então, eu vou falar numa outra linguagem. Noé foi um instrumento do recomeço. Jesus é quem pode operar o recomeço da sua relação com Deus. Se um dia você já teve relacionamento com Deus e essa relação se rompeu por causa do pecado, a aliança noética nos aponta para o recomeço através da purificação do nosso pecado, através do sacrifício único e suficiente de Jesus, o Senhor. A arca é o lugar da preservação da vida. Ora, o que é o lugar da preservação da vida? Como se dá a entrada na arca? Irmãos, a Bíblia diz que pela graça de Deus, é pela graça que nós somos salvos, é o favor que eu não mereço, favor imerecido, porque todos nós somos pecadores. Pela graça de Deus, pela fé em Jesus como único Senhor e Salvador, pelo arrependimento dos meus pecados, pela demonstração do fruto desse arrependimento, que é a mudança de vida, que é a crença de que a vida, a vinda de Jesus, a vida de Jesus são um modelo para a minha vida. A morte de Jesus é o sacrifício necessário para anular todo o pecado de todo aquele que nele crê, para que tenha vida eterna e não pereça, não morra, não fique separado de Deus agora e eternamente. Irmãos, a verdadeira arca que recebe a preservação da vida é Jesus. É a mensagem de Jesus, é a pessoa de Jesus, porque entre ele e a mensagem dele não há nenhuma É contradição, não há nenhuma diferença. Aceitar entrar na arca significa aceitar Jesus como Senhor e Salvador, para que eu possa fugir do juízo eterno de Deus, simbolizado aqui pelo dilúvio, para que eu possa ter comunhão com Deus, representado aqui pela arca que preserva a vida, para que eu possa ter a preservação da minha vida e tê-la em abundância agora e tê-la eternamente. Como esta salvação tinha uma condição: era necessário estar dentro da arca. E para estar dentro da arca, eu já disse: graça, arrependimento, fé na vinda, na vida, na morte, na ressurreição, na ascensão de Jesus, e todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Todo aquele que nele crê e anda segundo os seus propósitos, e anda segundo os seus caminhos, se separa de uma vida sem Deus e opta, dentro do seu livre-arbítrio, pela comunhão com Deus. A arca de Noé separa dois grupos: os que vão morrer e os que vão se salvar. Só oito se salvaram, e todos os outros morreram. A perdição eterna e a maldição eterna está preparada para aqueles que não entrarem na arca, a saber, a Jesus Cristo, a verdadeira arca da preservação da vida e da salvação. A salvação que naquele momento contemplou os oito que entraram e a criação que foi colocada, um par de cada espécie, o macho e a fêmea, a salvação se dá através da sua entrada na arca. Entre na arca de Jesus. Meu irmão, minha irmã, não perca mais um dia, não perca mais um segundo. Dobre o seu joelho se você puder, agora em casa. Se não puder dobrar o joelho, dobre-se, renda-se. Na condição que você puder fisicamente e diga: Senhor, eu quero estar na arca com o Senhor, e a arca é Jesus. Eu entro na arca para sempre e quero preservar a minha vida e quero preservar a vida da minha família. Eu entro como um intercessor pela minha família e quero preservar a vida de muitos amigos. Para tanto, eu aceito entrar na arca da vida, que é Jesus, e eu me comprometo a ajudar, como Noé ajudou os seus familiares e convidou a outros. Eu aceito a entrar na arca da vida, que é Jesus. Aceito como Senhor e Salvador e me comprometo a ser parte de um projeto missionário que vai ajudar a comunicar para todos quantos nós pudermos, agora que o machado está posto à raiz, o juízo final está chegando. É preciso aceitar Jesus, é preciso estar dentro da fé e da vida de Jesus, do modelo de vida de Jesus. É preciso experimentar da ressurreição, da vida nova que Jesus oferece, da vida abundante, da vida eterna. E o tempo, você me pergunta, eu vou deixar para daqui a algum tempo? Não, irmão, é hoje, segunda-feira, antes que a porta da arca se feche e venha o dilúvio, antes que a porta do juízo final venha e seja fechada a oportunidade para você se render a Jesus e tomar uma decisão de ser um cristão ativo, comprometido, missionário, orando em todo o tempo pelos seus familiares, pelos seus amigos, e para que as pessoas se salvem, contribuindo mais para missões, para que as pessoas possam ouvir esse evangelho em todas as nações, toda raça, toda tribo, toda nação, todo povoado, todo lugarejo, eu vou contribuir mais para que o evangelho se propague. Eu não me conformo com o estado de coisas como estão, com a malignidade que está espalhada sobre a terra, e eu me comprometo a fazer parte dessa construção, desta arca. Na verdade, irmãos, essa obra já está concluída, já está feita, já está pronta. É só o momento de Deus mandar as águas. Então eu me comprometo a fazer o convite para que mais vidas entrem na arca. Eu oro, eu contribuo, eu vou, me torno ativo na minha igreja, sou uma bênção para o meu pastor. Se não tenho igreja, começo a ter agora, porque a minha vida só pode ser agora. Se o juízo final for agora, eu quero estar pronto agora para entrar na arca e para levar muitas pessoas. Ninguém esperava essa pandemia. Quando nós vimos a cidade de Nova York toda parada, parecia um filme de ficção. Quando nós vimos as ruas do Brasil todas vazias, tudo fechado, parecia um filme de ficção. Irmãos, esses são sinais. Desde a época de Jesus, alguns chegaram, particularmente a comunidade em Tessalônica, chegou a parar de trabalhar, porque os sinais naquele momento, há 2.000 anos atrás, já eram tão intensos, já eram tão perceptíveis, que eles falaram: vamos parar com tudo agora. A comunidade de Jerusalém também. Vamos parar com tudo agora e vamos trabalhar porque o Senhor está voltando. 2.000 anos se passaram e outros sinais se cumpriram que estavam escritos na Bíblia. Nós não sabemos se Jesus vai voltar hoje, à noite, amanhã ou daqui a 50 anos. Eu não sei. Ah, então vou deixar para daqui a 49 eu trabalhar. Irmão, em nome de Jesus, nós não sabemos a hora. E como nós não sabemos a hora, este é o dia. Essa segunda-feira, acordei, melhor dizendo, com essa motivação do Espírito Santo a dizer para você: não dá para esperar mais um segundo, não dá para esperar mais um dia. Você precisa se mobilizar para confirmar a sua própria entrada na arca, no gozo do seu livre-arbítrio, e para ajudar a anunciar o evangelho que é propiciador da entrada na arca para todo aquele que crê em Jesus e aceita e anda segundo os seus propósitos. Que Deus nos abençoe e levante uma geração de pessoas que tomaram consciência e que vão entrar na arca, como Noé entrou. Eu não diria construir, porque, como disse, ela já está construída. Mas eu vou entrar e vou gritar lá da arca: entrem, entrem, entrem. É hora de anunciar para todos que entrem na arca da salvação, para que recebam a vida abundante e a vida eterna. Que Deus nos abençoe e que você não ouça essa palavra e se mantenha indiferente. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de frieza. Eu repreendo todo espírito de indiferença, que é uma característica daqueles que estão mornos. E eu declaro, em nome de Jesus, um espírito de fervor, um espírito que mobiliza, um espírito mobilizador do Paráclito, do Espírito Santo, um motor que te impulsiona, que te propulsiona para tomar decisões efetivas, reais, eficazes para a sua entrada no gozo abundante e eterno e para a entrada dos seus familiares, vizinhos, amigos e até desconhecidos em toda parte. Que o Senhor opere isso agora, em nome de Jesus, eu declaro. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação bendita do Espírito Santo, seja sobre nós e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.